ainda há 5 jornadas do fim. A direção do Benfica ainda não tomou uma decisão final, mas está em cima da mesa a possibilidade do clube não inscrever equipas profissionais na próxima época. A Seleção Nacional de Futebol é a terceira melhor do mundo. A FIFA atualizou hoje a tabela de seleções e Portugal voltou a subir uma posição. Depois do final no mês passado ter igualado a melhor de sempre, o quarto lugar, a turma da esquina subiu ao terceiro posto num registro histórico, ultrapassando a Holanda, somando agora mais 28 pontos que os holandeses. O Brasil assumiu a liderança da tabela, em detrimento da Espanha, que agora é segunda. A Argentina subiu ao sétimo posto e a Croácia ao nono. Foram as seleções a melhorarem as suas posições nos 10 primeiros, além de Portugal, claro. A Inglaterra desceu para o oitavo e a França para décimo. Carlos Queiroz mostrou-se bastante satisfeito com o registro do Portugal. Falou num lugar histórico no prestígio do futebol português ao nível de seleções, mas ao mesmo tempo disse que isto traz um maior sentido de responsabilidade. Já o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Gilberto Madeião, tentou serenar a euforia. Este ranking vale o que vale e não ganha jogos. Não ficamos deprimidos quando estivemos abaixo do décimo lugar e também agora não vamos ficar eufóricos ao chegar ao pódio, disse o responsável pela entidade. O Everton contratou um jogador do Desportivo das Aves, João Silva. Tem 19 anos e soma só uma época na equipa sénior, mas tem dado nas vistas ao longo da época e já tem garantido um lugar naquela que é considerada por muitos a melhor liga de futebol do mundo. O atleta português leva até o momento 27 jogos na Liga de Honra, com 14 golos apontados, o que o torna no melhor marcador do clube e o segundo melhor da competição. Reparou nestes dados o Everton, de Inglaterra, e entrou na corrida pelo avançado, na qual estavam também Porto, Sporting, Benfica, Braga e clubes espanhóis como o Deportivo da Corunha. Acabou por vencer o Everton. Segundo a Sky Sports, o clube inglês desembolsou cerca de 580 mil euros pelo passe do avançado, que se mostrou feliz com esta passagem para o Liverpool, uma evolução da sua carreira, porque ir jogar para a Premier League é um sonho de qualquer futebolista, é a melhor liga do mundo, disse João Silva. O avançado avança afirmou ainda acreditar que se vai dar bem em Inglaterra. As minhas características acredito que será perfeita para mim, vai ser uma grande mudança, mas tenho ambição e vou manter uma atitude positiva, declarou o jogador. O avançado argentino Nicolás Gaitán é dado pela imprensa do seu país como contratado pelo Benfica. Segundo o diário desportivo Olé, o Boca Juniors e os encarnados chegaram a acordo para a transferência, que envolve uma verba na ordem dos 11,3 milhões de euros, numa operação que nos últimos dias já envolveu o empresário do atleta, José Irribarren. O jornal Record apurou que Gaitán, há muito seguido pelo Benfica, pode de facto vir a ser jogador das Águias, mas neste momento o negócio ainda não está fechado, apesar de estar perto disso. A concretizar-se, vai representar uma das maiores transferências do clube argentino nos últimos anos. Gaitán, de 22 anos, é uma das maiores revelações do futebol argentino, que viu o seu passe ser altamente inflacionado. Há 10 meses, o Boca recusou uma oferta de 800 mil euros do Almeria, de Espanha. Segundo o Olé, o craque argentino virá no verão para Portugal. Afinal, Jesualdo Ferreira vai estar no clássico contra o Benfica, de domingo. A Liga de Clubes anunciou ontem um mapa de castigos referente à 28ª jornada. Destaque para a presença do avançado Futebol Clube do Porto, Falcão, na referida lista, que assim vai mesmo falhar o encontro com o Benfica no próximo domingo. Contudo, o treinador Jesualdo Ferreira, que foi expulso no embate com o Vitória de Setúbal, vai estar no banco de suplentes dos ainda campeões nacionais em título. O organismo multou o técnico em 150 euros, devido aos protestos dirigidos ao árbitro Pedro Henriques, na sequência do amarelo mostrado a Falcão. Jesualdo paga ainda uma multa de 350 euros por inobservância de outros deveres. O Porto Benfica joga-se no Estádio do Dragão às 8h15 da noite de domingo. Todos os outros jogos da penúltima jornada da Liga Sagres também se realizam à mesma hora, 8h15. Morreu João Moraes. A família sportingista estava em luto por um falecimento de Moraes, vítima de doença prolongada. O antigo internacional português, agora com 75 anos, representou o futebol do Sporting durante 11 temporadas, ao serviço do qual conquistou uma Taça das Taças, dois campeonatos nacionais e uma Taça de Portugal. Somou ainda 10 internacionalizações, integrando inclusive a Turma das Esquinas no Mundial de 66. O defesa ficou ainda conhecido por marcar um golo de canto direto no triunfo da final da Taça das Taças contra o MTK de Budapeste em 1964, a única conquista europeia no palmarés do Sporting. O tento nesse jogo ficou conhecido por o Cantinho do Moraes. O Bayern Munique é o primeiro finalista da Liga dos Campeões Europeus deste ano. Ontem à noite derrotou o Lyon por 3-0 em França, garantindo assim a presença na final em Madrid. Os gols da equipa do Bayern foram todos apontados por Ivi Kalnitz. Logo aos 2 minutos, Muller falhou de forma quase escandalosa na cara do guarda-redes francês, mas o primeiro gol da partida acabou por surgir por um avançado ao Nietzsche aos 26 minutos do primeiro tempo. Aos 59, Cris foi expulso, reduziu o Lyon para 10 elementos e o jogo ficou praticamente resolvido. A vencer por um gol, o Nietzsche aumentou a vantagem no Bayern quando o relógio assinalava o minuto 66. 10 minutos depois, o avançado croata fixou o resultado 3-0. Os bávaros conseguem assim chegar à sua 8ª final da Liga dos Campeões. Já conquistaram 4 edições. O adversário vai sair do jogo que decorre a esta hora, em Espanha, onde o Barcelona recebe o Inter de Milão. O Inter ganhou por 3-1 em Itália na semana passada. O Benfica sagrou-se campeão europeu de futsal no domingo, mas no regresso às competições nacionais, perdeu. Os encarnados frontaram o Alpendurado e foram derrotados por 2-1 frente à equipa da casa. A formação treinada por André Lima até começou melhor a partida e colocou-se em vantagem aos 17 minutos com um gol de César Paulo. O Alpendurado nem deixou os forasteiros festejar. Segundos depois, Mido restabeleceu o empate com o que chegou ao intervalo. Na segunda parte assistiu-se a apenas um gol apontado por Teixeira aos 35 minutos e assim ontem o Alpendurado garantiu os 3 pontos no confronto com os campeões nacionais. Com o resultado, o Benfica já sabe que não sobe para além do terceiro lugar, numa altura em que falta apenas um jogo para terminar a fase regular, e são 4 os pontos que separam as águias do Sporting. Por outro lado, o Alpendurado cimentou o 7º posto. Elvis Évora terá renovado com o Benfica. Segundo o jornal Record, a renovação surge depois de uma tentativa de aliciamento por parte do Porto. João Santos já terá assinado o mesmo com os portistas, enquanto o poste internacional português terá alertado os responsáveis desencarnados para esta situação. Morreu Serafim Ferreira. O jornalista e antigo diretor da Volta a Portugal em bicicleta faleceu na madrugada de ontem, em Vila Nova de Gaia, vítima de cancro, anunciou a Federação Portuguesa de Ciclismo. Serafim Ferreira foi jornalista do Jornal Notícias e fundador e diretor do diário desportivo O Jogo, além de ser um dos rostos mais conhecidos da Volta. O ciclismo a fechar a edição de hoje, quarta-feira de Desporto Antena. Voltamos no domingo às 11 da noite. Até lá!